Bem-vindos à Escola Pioneira. Esta é a lição número 20 de 20 lições. Esta é a última lição e estou ansioso para compartilhar esta palavra com vocês e de alguma forma enviá-los. Ao mesmo tempo, dizer adeus ou até logo. Eu creio que esta mensagem será uma bênção para muitos de vocês e ajudará vocês a darem muitos frutos em suas vidas. Deus abençoe vocês. Bem-vindos à Escola Pioneira e à lição número 20. É a última lição do total de 20 lições. Mas não irá parar aqui. Continuará com outras coisas no futuro e vocês ouvirão sobre isso depois. Mas agora é a última das 20 lições. Estou ansioso para compartilhar essa palavra com vocês. Eu apenas quero lhes dizer que isso tem sido uma jornada incrível para nós. Quando começamos com a lição número 1, não tínhamos nenhuma ideia que isso explodiria da maneira como foi. Somos mais de 3 mil pessoas que assinaram a Escola Pioneira agora. Há muitos milhares de pessoas que estão seguindo a Escola Pioneira, que ainda não se inscreveram. A Escola Pioneira tem sido traduzida para muitas outras línguas, e as pessoas poderão ver a Escola Pioneira legendada em sua própria língua. Tem chegado a milhares e milhares de pessoas e muitas vidas têm sido transformadas por causa da Escola Pioneira. Temos visto milhares de pessoas sendo curadas no último semestre, por causa da Escola Pioneira. Temos visto muitas pessoas sendo salvas, batizadas nas águas e no Espírito Santo por causa da Escola Pioneira. O reino de Deus está crescendo. E estou tão entusiasmado com isso, porque é Deus que está fazendo algo. Deus está fazendo algo novo e nós podemos ser parte disso. Eu quero começar lendo 3 testemunhos que recebi nos últimos 2 dias. E são apenas 3 testemunhos de muitos que recebo todos os dias. Quero ler este testemunho porque quero encorajar-te a continuar espalhando a Escola Pioneira. Porque este testemunho só existe porque você falou sobre a Escola Pioneira, falou sobre as lições às outras pessoas. Porque você a compartilhou no Facebook. Então, talvez, este testemunho seja de alguém que tem ouvido de você. Essa é uma maneira pela qual todos podemos dar frutos, espalhando a palavra. Quero te encorajar a continuar a espalhar a palavra. Você foi abençoado pela Escola Pioneira? Então, faça de tudo para alcançar outras pessoas. Porque isso está transformando vidas. A palavra de Deus transforma vidas. Uma das pessoas escreveu, Torben, minha vida mudou. É disso que eu gosto, quando as pessoas começam dizendo isso. Minha vida mudou. Orei pela minha vizinha de 19 anos e pela sua irmã de 11 anos e ambas foram curadas. Eu não estava esperando isso, então, falei a elas para não mentir, mas para serem honestas. Mas elas estavam curadas. Ela estava tão surpresa ao experimentar isso pela primeira vez. Então, de certa maneira, ela não estava esperando por isso. Mas aconteceu porque ela foi pela palavra de Deus. E ela continua, eu orei pela primeira delas umas 5 vezes antes de ser curada completamente. Foi algo que ela aprendeu na Escola Pioneira, precisamos aprender a não desistir. Se não acontecer na primeira vez, então, não desista. Continue, continue, continue. Ela não apenas foi iniciada, ela começou a dizer, minha vida mudou. Por quê? Porque antes, o que ela havia lido a respeito era teologia, era religião. Mas quando ela agiu pela palavra, tornou-se vida. Então, não era mais apenas religião, tornou-se algo vivo. Ela viu o poder de Deus trabalhando através dela. Ela viu que a palavra é verdadeira, tudo é verdade. Quando Jesus disse para impormos as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, é verdade. Mas não é apenas aquilo que é verdade, tudo na Bíblia é verdade. Então, podemos experimentar tudo quando agimos nela. Ela está muito feliz e apenas agradeceu pelas lições na Escola Pioneira, etc. Um outro escreveu para mim é um homem que acabou de ser salvo, através da Escola Pioneira. Achei muito interessante o que ele disse porque acredito que haja milhares e milhares de pessoas aí nas igrejas que, de certa forma, são iguais a ele. E precisamos que a Escola Pioneira chegue a essas pessoas, que a palavra de Deus chegue até elas. Ouçam esse interessante e-mail que recebi ontem. Quero te agradecer, fui salvo de verdade depois de ouvi-lo. Eu tive um vício terrível com pornografia. Cheguei até a colocar meu nome em sites de namoro adulto para encontrar mulheres para ter sexo com elas. Então, ouvi a sua mensagem sobre, se você está vivendo habitualmente em pecado, você não conhece a Deus. Assim, Fui convencido e me arrependi de cada pecado que pude lembrar. Então, ouvi a sua lição sobre batismo que não era apenas um símbolo, mas era essencial para lavar os pecados. Não tinha ninguém para me batizar, então, batizei a mim mesmo. Então, pedi a Deus por um verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Porque eu pensava que já tinha sido, por eu falar em línguas. Mas pensei que se eu não era mesmo salvo, então poderia ser uma falsa experiência. Eu orei para recebê-lo verdadeiramente, e quando falei em línguas foi diferente de antes. Agora sinto o temor de Deus, odeio o pecado e tenho tanto desejo por santidade. Este é apenas um testemunho incrível. Aqui temos alguém que pensava ser cristão, mas ele continuava vivendo em pecado. Mas através desta simples escola, viu que não podia viver em pecado. Ele viu que era arrependimento, como vimos na lição 7. Então ele viu que precisava de arrependimento. Depois, ele continuou e viu que precisava ser batizado. E ele batizou a si mesmo. Depois ele foi batizado com o Espírito Santo e sua vida está mudada. Bem, eu não encorajo as pessoas a batizarem a si mesmas. Eu encorajo as pessoas a serem batizadas por outras, porque precisamos de comunhão com outros crentes. E eu acho melhor fazer desta forma. Mas o interessante no testemunho dele é que, quantas pessoas estão sentadas nas igrejas agora mesmo crendo que são cristãos, mas precisam de um arrependimento profundo. Acreditam que são cristãos, mas precisam do batismo nas águas. Acreditam que são cristãos, mas precisam ser cheios do Espírito Santo. A escola pioneira está ajudando as pessoas a ver a verdade e ser salvas. Precisamos pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Não apenas as pessoas fora da igreja, mas também aquelas dentro da igreja. Outra pessoa escreveu a mim: obrigado pelo encorajamento que sua ministração tem nos dado. Meus amigos e eu acabamos de orar por uma mulher na rua com dor no ombro e que foi curada imediatamente. Meus amigos também conheceram um homem, sua esposa ateia e filha. Nós conversamos com eles e pudemos orar pela esposa. Ela não nos disse qual era seu problema de saúde, mas após orarmos por ela, ela disse que se sentiu absolutamente incrível. Nós também realizamos um batismo há algumas semanas por alguém que acabara de se tornar crente. O Espírito Santo está realmente trabalhando no mundo todo. E é muito excitante testemunhar e ser parte disso. Talvez este testemunho exista porque você ajudou a compartilhar a escola pioneira, porque você falou a seus amigos e às pessoas na sua igreja. Quero te encorajar nesta lição a fazer o possível para espalhar esta mensagem. Deixe atingir outras pessoas para que possamos ver muito mais testemunhos como destes três que li a respeito. Estes são alguns dos que fiquei sabendo. E quanto ao resto que não ouvi a respeito, eu te encorajo que a escola pioneira está transformando vidas. E está mudando vidas por causa de vocês, por tomar uma semana e fazê-la diferente. Eu quero trabalhar contigo, quero te ajudar. Eu preciso de você também. Precisamos uns dos outros e poderemos ver uma mudança no mundo todo porque um movimento está acontecendo agora mesmo, algo novo está acontecendo. Vou falar um pouco sobre isso hoje na última lição. Antes de começar, quero orar. Deus, te agradecemos por tudo o que estás fazendo e por esta oportunidade com a escola pioneira. Deus, foi tua ideia. Nós agradecemos pelas vidas que estão sendo transformadas. Deus, ore por esta última lição. Ajude-me a compartilhar tua palavra. Oro por todos que estão assistindo que tu abra seus olhos, ouvidos e corações para que recebam esta mensagem, Deus. Isso também irá mudar suas vidas. Deus, te agradecemos por tudo que estás fazendo. Em nome de Jesus, amém. Estou empolgado pelo que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas incríveis. Se eu puder explicar, é como um movimento que está começando. É o reino de Deus. O reino de Deus está se espalhando por todos os lugares. Nós estamos vendo isso agora mesmo. Quero começar mostrando um vídeo. É um vídeo que tem em meu canal do YouTube, que um rapaz gravou. Você vê um rapaz dançando e outras pessoas vêm e se juntam a ele, porque querem dançar com ele. O vídeo é sobre duas coisas, liderança e como criar um movimento. Quem o gravou passa alguns ensinamentos sobre liderança e como criar um movimento. Mas é muito mais neste vídeo e quero que você o veja agora. Ouça o que ele está dizendo, porque é muito bom. Depois quero falar mais a respeito. Tem só 3 minutos, mas assista. É um vídeo incrível, eu o amo. Se você aprendeu muito sobre liderança e como fazer um movimento, então vamos ver um movimento ocorrer do início ao fim em apenas 3 minutos e tomar algumas lições. Primeiro, o líder precisa ter coragem para se levantar e parecer ridículo. Mas o que ele está fazendo é simples, é quase instrucional. Esta é a chave, deve ser fácil de copiar. Agora vem o primeiro seguidor, com a função crucial. Ele mostrará a todos como se deve fazer. Note que o líder aceita como seu igual. Então não se trata mais do líder, mas deles, no plural. Ele chama seus amigos para se juntarem. Precisa coragem para se tornar o primeiro seguidor. Você se levanta e age de forma ridícula por si mesmo. Ser o primeiro seguidor é de fato uma forma subestimada de liderança. O primeiro seguidor transforma o louco solitário em um líder. Se o líder é a faísca, o primeiro seguidor é a chama que realmente faz o fogo. Aí vem o segundo seguidor. Este é um ponto de virada. Prova que o primeiro fez bem. Agora não são nem dois loucos, mas três loucos. Três é multidão, e multidão é notícia. Um movimento deve ser público. Deixe que vejam mais do que um líder. Todos precisam ver os seguidores, porque novos seguidores estimulam os seguidores, não o líder. Agora vem mais duas pessoas, e mais três imediatamente. Agora temos um momentum. Este é o ponto de virada, e agora temos um movimento. Quanto mais pessoas entram, não é mais arriscado. Aqueles que só observavam, não há nenhuma razão para não aderir. Eles não ficarão de fora e ser ridicularizados. Mas se juntarão à multidão, se correrem. No próximo minuto, percebam que todos preferem se juntar à multidão porque mais tarde serão ridicularizados por não terem se juntado. É assim que se faz um movimento. Vamos recapitular o que aprendemos. Se vocês forem como o cara sem camisa, que se levanta sozinho, lembre-se da importância de cativar seus primeiros seguidores como iguais, afirmando o movimento, não você. Seja público, seja fácil de copiar. Mas a grande lição aqui, vocês viram. A liderança é quase sobrevalorizada. Começou com o cara sem camisa, e ele tem todos os créditos. Mas você viu o que aconteceu. O primeiro seguidor transformou um louco solitário num líder. Não há movimento sem o primeiro seguidor. Somos todos estimulados a sermos líderes, mas isso será efetivamente ineficaz. Se queremos realmente ter um movimento, tenham a coragem de seguir e mostrar a outros como seguir. Quando encontrar um louco solitário fazendo algo incrível, tenha coragem de ser o primeiro a se levantar e se juntar. É tão incrível. Isso mostra como Deus está agindo agora. Toda vez que vejo este vídeo, quando as pessoas começam a correr, agora não são apenas alguns, agora temos o momentum. E as pessoas vêm correndo de todos os lugares porque querem aderir. Ali é onde estamos agora. Exatamente ali é onde estamos. Agora temos momentum. Algo novo está acontecendo. Vejo na Dinamarca e em outros lugares. Há alguns anos, éramos apenas algumas pessoas dançando e fazendo estas coisas simples, mas agora está espalhando e todos querem fazer parte disso. Todos querem se juntar, não querem ser deixados de fora. Querem fazer parte do que Deus está fazendo e é onde nós estamos agora. Quero falar sobre este vídeo. Por que este cara começou este movimento? Ele fez porque, quando dançava, era uma dança muito simples. Não era uma dança bonita. Ele só se levantou lá e todos que viram aquilo pensaram, ei, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer parte disso. Não é um problema. Se este cara estivesse dançando belamente e fosse um dançarino incrível, ninguém se levantaria e correria para dançar ao lado dele. Não, todos olhariam para ele e pensariam, uau, eu nunca poderia dançar assim. Este é o problema na igreja hoje. Nós fizemos uma igreja onde o ministério é para poucas pessoas, com um dom especial. É tão bonito como eles usam o dom. Todos os outros na igreja estão sentados, dizendo, uau, eu não posso fazer isso. Mas se somente alguns fizerem, nunca veremos o reino de Deus crescer. Nunca veremos um movimento. É por isso que precisamos nos afastar da forma que a igreja se profissionalizou, onde você tem que ser um pastor, ter uma formação, um púlpito e uma grande igreja com 5.000 membros, um templo e tudo mais. Não, nós precisamos nos afastar disso. Por quê? Porque se eu te perguntar, você pode fazer isso. Pode começar uma igreja com 5 mil membros e fazer todas essas coisas? Muitos de vocês dirão que não podem. Mas se voltarmos ao que Jesus nos mandou fazer, todos podem fazer isso. Sim, todos. Homem, mulher, idoso ou jovem podem orar para que Deus envie mais trabalhadores e sair por si mesmos e encontrar a pessoa de paz, orando a Deus para guiá-los e encontrar esta pessoa. E quando eles a encontram, levam-na a Cristo, explicando como se arrepender, ser batizada nas águas e no Espírito Santo, e depois ajudam-na a fazer a mesma coisa. Cada um pode alcançar alguém. Cada um pode fazer isso. É onde vemos o movimento. É onde vemos o reino de Deus crescer. Talvez em sua área, no seu país ou cidade, você se sinta sozinho, como este cara que dançava só. Quero encorajar-te a continuar dançando. Continue fazendo essas coisas, continue obedecendo a Jesus. Porque aí você verá o primeiro se juntar a você. Então você não estará mais sozinho, serão dois. Depois verá mais um se juntar a vocês, e serão três. Não é sobre você, é sobre o movimento, sobre o reino de Deus. Não é sobre você ou eu, mas sobre o reino de Deus. Vocês serão três, e se tornarão quatro. Depois cinco, seis, sete. De repente, haverá aquele momento onde mais pessoas verão e desejarão se juntar. E de repente as pessoas virão de todos os lugares porque querem fazer parte. Pessoas que antes estavam sentadas na igreja, olhando e rindo de você. Quem é você? Por que está fazendo isso? É loucura. Não, venha e sente-se conosco. Essas pessoas, que antes riam de você, quando verem o que está acontecendo, quererão se juntar a você. Isto é o que vê no vídeo. Não é somente um cara dançando, mas é sobre o reino de Deus. Porque isto é o que estou vendo aqui. É o que meus amigos estão vendo. No começo, eram algumas pessoas, mas agora está mudando, conforme as pessoas se juntam a cada dia. Eu quero encorajar-te. Que o vídeo com o cara dançando seja para te estimular. Também se você for o único que estiver o fazendo aí, encontre o primeiro e serão dois. Então serão três, e continuarão. É interessante se olhar o movimento pela história. Quase todo o movimento começou por pessoas leigas, que não tinham formação. Não eram profissionais, mas pessoas que buscavam e viviam para Deus. É o que queriam fazer. Eram aquelas pessoas que espalhavam o movimento no começo. Espalhava-se como fogo na mata, em todos os lugares, nas casas, ao redor das cidades. Porque era como um fogo na mata. Mas aquele que começou o movimento disse que precisava ser controlado, dar a formação e ensino corretos. Ali começaram a organizar e o movimento parou. O crescimento parou. Eu quero te encorajar, não coloque numa caixa e comece a organizar tudo, apenas deixe fluir. Deixe com liberdade e permita que Jesus construa sua igreja. Nós somos chamados para fazer estas coisas e Jesus construirá a sua igreja. Não foque nos detalhes, relaxe e faça as coisas simples que Jesus te ordenou. É tudo sobre discipulado, como falei antes. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo está dizendo algo, e as coisas que me ouviu dizer, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então Paulo disse a Timóteo, o que você, Timóteo, ouviu de mim, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Estamos falando de quatro gerações. Quero dizer o mesmo a você com relação a este ensino. O que você ouviu de mim, confie a outros homens fiéis que, novamente, sejam capazes de ensinar a outros. Porque é como as coisas crescem. Quando se trata da iniciação, isso se espalha dessa maneira. Eu estive na Suécia há pouco tempo. E lá vi um cara que foi iniciado. Ele estava realmente no fogo, viu pessoas doentes serem curadas e compartilhou o evangelho pela primeira daquele jeito. Ele estava realmente no fogo. Então eu vi algo. Ele foi iniciado por alguém que eu não conhecia, que foi iniciado por meu amigo Peter, que eu iniciei. Coloquei um ao lado do outro e disse, podem ver. Isto é o que a palavra está dizendo. Eu iniciei ele, que iniciou o outro, que iniciou o outro. E assim por diante. Está espalhando em 4, 5, 6, 7 gerações em um curto período de tempo. E não é somente a iniciação, é tudo o que precisamos. Quando todos aprendem essas coisas simples que Jesus trouxe em Lucas 10, achar a pessoa de paz, vê-la ser salva, ajudá-la, e agora vocês são dois procurando por uma pessoa de paz, E depois serão 4 pessoas, 8 pessoas, quando todos começam a fazer estas coisas simples, num curto período de tempo nós vemos uma multiplicação, um crescimento como nunca antes. Porque isto é o que precisamos realizar, focar no que Deus nos chamou a fazer. Precisamos fazer, como Paulo disse, encontrar homens fiéis, mulheres fiéis a quem podemos confiar isso e ajudá-los a ensinar a outros, que ajudarão a ensinar a outros, que ajudarão a ensinar a outros, etc. É a palavra de Deus explodindo. Não Suécia, encontrei outro rapaz, Durkheim Blessing. Eu nunca o vi pessoalmente, apenas pelo Facebook e vídeos. Mas meu amigo Peter, que eu iniciei, iniciou ele. Ele está tão maravilhado no último ano. Ele viu mais de 1.500 pessoas curadas e treinou muitas outras pessoas. Este é um jeito que o reino está se espalhando. Tente imaginar que você encontra uma pessoa e a treina. Esta pessoa é um bom solo, bom terreno. Vou falar mais disso hoje. Ele colheu muitos frutos. Ele encontrou outra pessoa que é um bom solo, que colheu muitos frutos. E imagine que de uma pessoa, 1.500 pessoas foram curadas no último ano. E ele treinou outro, que treinou outro, que treinou outro. Estamos vendo agora um movimento ocorrendo por todo o mundo. O reino de Deus está se espalhando. Não é somente a iniciação. Iniciação é aprender a curar o doente e pregar o evangelho. É parte disso. Mas quando pessoas aprendem o que tenho falado nas últimas 3 aulas, quando elas aprendem e realizam isso, nós não precisamos de muitas gerações até ver o mundo totalmente mudado. Sim, é verdade que a Bíblia diz que no fim dos tempos muitas pessoas se afastarão. Vemos isso dentro das igrejas. Há um grande afastamento nas igrejas hoje. Para ser sincero, muitas pessoas que vêm às igrejas hoje não são salvas de verdade. Não são porque comprometemos demais o evangelho. Tornaram-se religiosas, tradicionais, apenas atividades religiosas. Não são realmente salvas. Elas precisam de salvação. Mas fora das igrejas há um movimento acontecendo e explodindo em cada país. Mas vou continuar agora. Vou continuar sobre como encontramos os homens fiéis e como colhemos frutos. Como encontramos bom terreno, bom solo, investir nele e ver muitos frutos. Vou continuar agora olhando para Marcos 4, onde Jesus traz a parábola do semeador. Leia Marcos 4 por si mesmo. Em Marcos 4, ele diz que é um semeador. Um fazendeiro que saiu para semear algumas sementes. É o que somos chamados a fazer, pois somos trabalhadores no reino de Deus. Nós somos chamados a plantar a semente de Deus, a palavra de Deus. Quando ele lançou as sementes, elas caíram em 4 lugares diferentes. Uma caiu à beira do caminho. As aves vieram imediatamente e a comeram. Portanto, não deu frutos. Outra caiu em terreno pedregoso. Mas porque havia pouca terra, ela não criou raízes. Quando o sol veio, ela morreu e não deu frutos. Outra caiu entre espinhos. Chegou a crescer, mas por causa dos espinhos em volta, a sufocaram e morreu, não dando frutos. Mas a última semente caiu em bom terreno e deu frutos, até 30, 60 e 100 por 1. Há muito nesta parábola que Jesus ensina aqui. Quando ele explica esta parábola aos discípulos, depois de tê-la contado pela primeira vez, quando eles estavam sozinhos não a entenderam, e Jesus disse, vocês não entendem esta parábola. Como, então, compreenderão todas as outras parábolas? Porque esta parábola é o segredo para entender como o reino de Deus cresce. É uma parábola realmente importante. Então ele começa a explicar o significado desta parábola. Ele disse que o semeador semeia a palavra. Aquela que caiu no caminho é como aqueles onde Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada neles. E porque Satanás veio e retirou a palavra, eles não deram frutos. É o que vemos hoje quando semeamos a palavra de Deus na vida das pessoas. Nós falamos com elas, compartilhamos. Mas algumas vezes é como se, logo após falar da palavra, ela some. Satanás vem e a rouba, e eles não dão frutos. Mas há outra no terreno pedregoso. Este é onde ela pousa, mas quando surge tribulação e perseguição por causa da palavra, imediatamente abandonam. É o que também vemos. Vemos pessoas que recebem a palavra, ficam felizes e alegres por terem a recebido, e então experimentam perseguição dos familiares e amigos. O que acontece? Por causa da perseguição, eles abandonam e não dão frutos. O outro que temos é o que recebe a palavra, mas as preocupações deste mundo, engano das riquezas e o desejo de outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então as preocupações deste mundo, engano das riquezas e o desejo de outras coisas sufocam a palavra, e ela não dá frutos. O último terreno é aquele que ouve a palavra, aceita e dá frutos a 30, 60 e 100 por 1. Há muito para dizer sobre esses versos. Quanto é 30, 60 e 100 por 1? Não é 100% que estamos falando, mas 100 por 1. Então eu tenho uma semente e planto esta única semente, e torna-se 100 sementes, ou 60 sementes, 30 sementes. Se eu mudar isso para porcentagem, ele está falando de um crescimento de 3.000%, 6.000% ou 10.000%. Se temos uma semente e ela se tornar 100 sementes, então temos um crescimento de 10.000%. Se você observar deste jeito, fica ainda mais claro que é muita coisa. E é. Se você fosse um fazendeiro com algumas sementes que gostaria de plantar, e você sabe, por experiência, que há 4 tipos diferentes de terreno, e só um deles pode dar frutos, e não poucos frutos, mas 3.000, 6.000 e 10.000%, o que você faria? Claro que você pegaria o que tem e lançaria o máximo possível no bom terreno. É o que precisamos fazer. Precisamos não ter medo de deixar o terreno ruim para trás. Se as pessoas não desejam pagar o preço, você não precisa correr atrás dela a sua vida toda. Há um jovem rico que veio até Jesus, e ele lhe disse algo, e ele não desejava pagar o preço. Jesus não correu atrás dele e disse, ei, eu não quis dizer aquilo. Você não precisa. Não, você não precisa ofertar nada, apenas vem à minha igreja e tudo ficará bem, você não precisa ofertar nada. Jesus não fez isso. Mas nós fazemos isso na igreja hoje. A maioria das igrejas hoje inventam que as pessoas não precisam experimentar perseguição, é só estar ali, lá fora é perigoso, ficar ali é seguro. E que elas não precisam pagar nada para seguir a Jesus, como se estivesse tudo bem, você pode viver sua própria vida, você pode fazer tudo o que quiser ao mesmo tempo que crê em Jesus. Isso é o que estamos dizendo. E não sabemos por que não estamos vendo frutos nas igrejas porque focamos no terreno errado. Precisamos encontrar o bom terreno e focar nele, porque este dará muitos frutos. Como meu amigo Peter, na Suécia. Ele colheu muitos frutos. E um deles, Durkheim Blessing, tem dado muitos frutos. Posso dizer que é o mesmo no mundo todo. No começo, há poucas pessoas que dão muitos frutos. Não sei qual terreno você é. Nós somos chamados para dar frutos. Quero falar um pouco sobre isso porque você precisa ver que é muito interessante. Vamos ver por outro ângulo. Digamos que há estes 4 terrenos e somente um pode dar frutos. Então desde o início, um de 4 pode dar frutos. Desde o começo, há 25% de chance de dar frutos. 25% de chance de produzir frutos. O primeiro solo é aquele que ouve a palavra, mas imediatamente ela é roubada. Vamos falar como se fosse a nossa vida. Somos este? Creio que não, porque estamos aqui, ouvimos a palavra, cremos em Jesus e este não somos nós porque sabemos que temos a palavra dentro de nós. Então faltam 3 solos, e falamos de 33% de chance de ser um bom solo para dar frutos. O próximo é aquele que sofre perseguição. Eu não sei de você, mas eu experimentei perseguição. Quando fui salvo, a primeira coisa que ocorreu foi a oposição de minha família e perdi meu emprego, entre outras coisas. Eu experimentei um pouco de perseguição por causa disso. Creio que muitos de vocês também provaram algum tipo de perseguição da família, amigos, colegas de trabalho e outros lugares. Mas aquela perseguição não te afastou. Você ainda está aqui conosco, ainda confessa a Jesus. Isso é bom e você sobreviveu àquilo. Agora só há 50% de chance de dar frutos. Agora é 50-50. Só há um obstáculo que precisamos nos precaver, e se sobrevivermos a este obstáculo, seremos aquele que dá bons frutos. Mas se eu disser nas igrejas hoje que há uma coisa que precisa tomar cuidado de verdade, muitos pensarão em grandes pecados, como homossexualidade, drogas. Oh, Preciso tomar cuidado com isso porque é o que me impede de dar frutos. É claro que devemos nos afastar destas coisas, mas o que Jesus diz aqui não são essas coisas. Não, ele diz algo diferente. Fala sobre o amor deste mundo, amor ao dinheiro, do engano das riquezas. Ele está falando sobre o anseio, o desejo de fazer outras coisas. Isto é o que nós precisamos evitar. É onde nós precisamos ter os olhos abertos para não sermos enganados. Eu conheço mais pessoas que se afastaram, que não produziram bons frutos porque eles compraram uma casa nova, carro novo, queriam ter aquela formação, queriam sair de férias daquele jeito, queriam fazer muitas coisas. E por causa disso, não colheram frutos. Quero falar um pouco sobre isso porque eu sei que há muitas pessoas aí que querem seguir Cristo, querem obedecer a Jesus. Mas o problema é que elas não têm tempo para isso. Especialmente no Ocidente, nós não temos tempo, precisamos trabalhar muito, fazer muito, trabalhar e trabalhar, e não temos tempo. Todos têm o mesmo tempo. Todos têm 24 horas por dia. Não é que você não tenha tempo, mas como você investe seu tempo. Como você usa o que Deus lhe deu, as 24 horas. Há algo que realmente está roubando nosso tempo e matando a igreja hoje, que é o amor ao dinheiro, o desejo de ser como todos os outros. Nós estamos no mundo, mas não somos parte dele. Quero contar um pouco sobre nossa jornada porque, desde que fui salvo há muitos anos, eu tinha um desejo de seguir a Deus, servir a Jesus em tempo integral. Apenas sair e fazer o que Deus me chamou. Mas como muitas outras pessoas, eu pensava que precisávamos comprar uma casa, porque via que meus amigos da mesma faixa etária começavam comprando uma casa. Eles tinham um grande valor na casa. E nós vivíamos de aluguel barato por todo lugar. Eu comecei a desejar as mesmas coisas que as pessoas da igreja tinham. Eu queria ter a mesma coisa. Acabou que alguns anos depois, nós compramos uma casa. Compramos um carro bonito, e para ser sincero, não era nosso, era do banco. Mas nós o tivemos. E isso apenas matou muitas coisas em nós. Porque de repente precisávamos trabalhar mais e de mais dinheiro cada mês. Começou a gerar muitas coisas em nós. De repente, precisávamos usar muito tempo em reformar a casa, no carro, o dinheiro e o trabalho, etc. Eu entrei numa vida como a de muitas pessoas. Eu chegava em casa sempre cansado, me jogava no sofá e assistia a TV. Eu não tinha mais energia, porque usara toda ela no trabalho para que eu pudesse pagar pela casa, carro e tudo mais. Eu estava ali naquela época. Mas Deus começou a trabalhar em nós. Nós passamos por uma longa jornada, um período de deserto, onde eu vi que essas coisas, a casa, o carro, são nada. Não tem valor algum. Não são pensamentos do reino. Não tem valor algum na eternidade. Eu não posso levá-los comigo. De repente, percebi que aquelas coisas roubavam meu tempo, de forma que eu não podia fazer as outras coisas que Deus me chamou para fazer. Através daquela jornada que Deus nos levou, minha esposa e eu fizemos algo realmente radical. Nós mudamos tudo. Nos livramos do carro e da casa, nos mudamos para um apartamento menor com 3 filhos. Mas aí eu tive algo que não tinha antes, mais tempo. Eu tinha tempo para obedecer a Deus, para buscar a Deus. Mais tarde, nos mudamos para outro apartamento, num porão. Naquele momento, vivíamos com 3 filhos num porão de 65 metros quadrados. Para ser honesto, foi muito difícil porque todos meus amigos e as pessoas da igreja viviam com tudo, e nós vivíamos num porão pequeno, mas tínhamos uma coisa que eles não tinham, tempo. Tempo para buscar a Deus, tempo para obedecer a Deus. Foi realmente difícil viver de forma tão diferente do restante do mundo. Mas a partir dali, uma nova vida começou com Deus. Depois, Deus nos abençoou. Agora nós alugamos uma casa muito bonita num belo lugar. Mas não é a casa que nos possui, somos nós que possuímos a casa. A casa não é mais um fardo, é apenas uma bênção. Ficamos por alguns anos e depois nos mudamos de novo porque não é nossa, não nos importamos. É de Deus. Tudo o que temos pertence a Ele. Jesus disse para buscar primeiro o reino de Deus e o resto lhe será acrescentado. Creio que isso é algo que entendemos errado na igreja hoje. Nós buscamos primeiro as outras coisas, e não temos tempo para buscar o reino de Deus e fazer a sua vontade. Mas Jesus levou para o oposto e disse, Busque primeiro o reino de Deus, faça sua vontade e, então, tudo será lhe será acrescentado. Tudo vem depois como uma benção, mas aí não te possuirão. Você não tem o amor por aquilo. Uma casa é só uma casa. Nós precisamos de um carro só para nos transportar. Não é algo que nos possui, nem amamos. Podemos dá-lo amanhã se Deus disser para dar. Porque não é nada. É aí que muitas pessoas estão empacadas hoje. Eu sei de muitos de vocês aí que estão cegos pelo engano das riquezas. O amor ao dinheiro, o desejo pelas outras coisas resultam agora que você não dá frutos. Se é onde você está, você precisa fazer algo a respeito. Eu encorajo cada um de vocês a criar uma vida onde vocês dão frutos. A forma como criar esta vida é tomando algumas decisões radicais sobre sua vida e como vive. Não seja enganado. Venha e dê bons frutos. O que tem valor hoje? Seu carro tem valor. Dinheiro no banco tem valor. Não. O que tem valor? Deus. É tudo sobre Deus e sobre as pessoas. É tudo sobre Deus e almas. A única coisa que podemos levar conosco deste mundo são almas, pessoas. Este é nosso salário. Geralmente, quando estou nas reuniões e tenho pessoas que foram salvas, digo, este é meu salário. Não é o dinheiro. Este é o meu salário. É por isso que trabalhamos. Não trabalhamos por dinheiro, casa, carro, etc. Não, nós trabalhamos por isso. Trabalhamos por almas. Sei que muitas pessoas desejam há muito tempo por isso. Quero te encorajar. Olhe sua vida. Não pense que as coisas são somente espirituais, como se você apenas tivesse o Espírito Santo então as coisas avançariam, e tudo será incrível. Não, você precisa lidar com as coisas físicas ao seu redor. As coisas físicas têm impacto espiritual. O anseio, o desejo pela riqueza e outras coisas impedem que muitas pessoas colham frutos. Temos passado por muitos anos onde outras pessoas saem de férias, usam dinheiro, fazem isso e aquilo, onde nós não fizemos. Não, vamos primeiro buscar o reino de Deus, buscá-lo, ver o que ele nos dará, e então faremos sua vontade. Então as outras coisas virão se tiverem que vir, porque não buscamos estas coisas, buscamos a Deus. Vamos buscar o seu reino. Quero contar um testemunho incrível que passei há 2 anos. Nunca me esquecerei. É um testemunho forte que mostra o valor. O que tem valor? Quero voltar quando eu era criança e tinha o sonho de salvar a vida de alguém. Tentar salvar a vida de alguém, de fazer a diferença na vida dela. Não apenas viver ou existir, mas realmente mudar algo, fazer algo. Naquela época, eu não tinha uma vida empolgante, apenas assistia a TV o dia todo, com chips e refri, sentado lá e sonhando com algo diferente, mas não sabia o que. Mas eu sonhava em salvar a vida de alguém, fazer a diferença na vida de outra pessoa. Eu queria ser bombeiro. Imagine ser um bombeiro, com uma casa queimando e você sai andando com uma criança nos braços. Você salvou a vida de alguém de uma casa que pegava fogo. Aquela pessoa sempre será agradecida a você pelo que você fez. Eu sonhava com isso. Mais tarde, quando deveria me alistar no exército, eu decidi ir a um lugar onde poderia ser bombeiro. Quando estive no exército, me tornei bombeiro. Tive formação como bombeiro. Eu nunca trabalhei com isso, mas eu queria experimentar e talvez, quem sabe, salvar alguém algum dia. Mas 2 anos atrás, eu tive a chance de salvar a vida de alguém. Não falamos de salvação espiritual, mas de salvação física. 2 anos atrás, houve alguém que salvei, não de uma casa em chamas, mas de um frio congelante. Estávamos na Dinamarca, em fevereiro, e estava realmente muito frio. Estávamos em um local de férias onde havia um pequeno apartamento que alugamos. Um dia estávamos lá e meus filhos chegaram em casa dizendo, a polícia está aqui. A polícia está aqui. Há alguém perdido, o que houve? Não sei. A polícia, os cães e todos estão na recepção, e alguém está perdido. Quando ouvi isso, pensei, bem, se alguém está perdido, Deus pode encontrá-lo. Disse a minha esposa, Lene, eu vou procurar. Coloquei muitas roupas porque estava muito frio, nevando, o vento gelado. Parecia talvez menos 15 graus Celsius. Estava frio. Eu desci até a recepção. Havia um carro de polícia, cachorros, 2 policiais e muita gente andando por ali. Uma mulher estava quase chorando e muita coisa acontecia. Eu vim até uma mulher e perguntei, quem você está procurando? Imediatamente, ela disse, minha enteada. Você encontrou? Não, não. Relaxe. Mas eu quero ajudar. Quem você procura? Minha enteada. Ela tem 14 anos e saiu nesta manhã sem sapatos ou jaqueta, quase sem nada. Apenas com uma calça e camiseta. Ela sumiu e não podemos encontrá-la. Ela estava totalmente fora de si. Relaxe, relaxe. Eu vou sair e procurá-la. Você precisa do meu telefone. Anotei o número e disse que sairia para procurar. Ela estava fora de si, e entendemos isso, é claro. Eu saí e era umas 21, estava escuro lá fora. Eu saí e liguei para minha esposa, Lene, a uma garota de 14 anos perdida por aí. Você pode orar para que Deus a encontre. Minha esposa começou a orar. Eu parei, olhei para cima e disse, Deus, onde ela está? Espírito Santo, você pode me ajudar, pode me guiar. Você sabe onde ela está? Fiquei lá orando e veio-me uma ideia. Vá ao redor do prédio deste jeito. Então fui ao redor do prédio e corri para perto do oceano, onde havia morros assim, com grama alta onde você podia andar. Estava realmente frio, grama, morro, um pequeno caminho pelo qual podia andar, a água e o oceano. Estava muito frio. Eu estava parado lá, orando, onde ela está, Espírito Santo? Por aqui. E comecei a andar. Foi muito especial porque eu podia ver apenas onde eu estava andando. Podia ver apenas o topo dos morros porque o sol se punha, mas não via qualquer coisa no chão a poucos metros de mim. Eu havia andado por uns 5 ou 10 minutos. Andava e perguntava a Deus onde ela estava. Eu olhei ao redor e de repente vi algo. Bem ali havia um morro e vi algo se movendo. Lá estava ela. Eu corri lá e gritei, há alguém aí? Mas ninguém respondeu. Então continuei correndo para lá, e ao chegar gritei, olá, há alguém aí? E ouvi uma voz respondendo, quem é você? Eu gritei, estou aqui para te encontrar. Peguei o celular para tentar ligar, mas não havia conexão lá perto do oceano. Então ninguém atendeu. Continuei correndo até ela, e foi incrível porque só havia em razão de uma pequena luz, e por vir deste lado e pelo morro. De outro modo, eu não poderia vê-la. Mas eu a encontrei. Vim até ela, e quando cheguei, vi uma garota desta altura e com calças, uma camiseta curta que podia se ver sua barriga, e meias, sem calçados. Havia neve até suas pernas. Ela tremia e estava quase azul. Eu cheguei lá e disse, estou contigo, e ela caiu. Eu a levantei e disse, levante-se, vamos voltar. Andei poucos metros com ela, e ela desmaiou, ficou como morta. Ela estava deitada lá, totalmente desmaiada. Eu estava lá, mas não havia nenhuma conexão com o celular. E agora? Eu a levantei e tentei carregá-la, mas ela caía como um saco de batatas. No fim, eu consegui colocá-la sobre meus ombros e, com ela ali, comecei a voltar. Eu vinha de fora, do morro e do oceano, e podia ver a área de recepção. Quando voltei, podia ver a polícia falando ao telefone e muitas coisas acontecendo. Algumas pessoas conversavam sobre o que acontecia e quem era a garota. E eu estava vindo com ela lá de fora, da escuridão. Foi uma experiência tão incrível. Eu cheguei lá com ela e bati na janela. Eles se viraram e me viram com ela sobre os ombros. Eles se espantaram e tentaram abrir a porta, mas não conseguiram porque era uma porta de emergência. Eles vieram com alguém que podia abrir a porta e tiraram algumas plantas, e no fim não puderam abrir a porta completamente pois havia algumas pedras do lado de fora, por causa de uma reforma ou algo assim. Pensei, ah, vamos lá. Eles conseguiram abrir a porta e eu entrei com a garota em meus braços. Eu a deitei num sofá. Muito rapidamente, tiramos suas calças e camisetas, pois estavam molhadas e muito frias. Colocamos travesseiros e cobertas. E ela retornou a si e começou a ter cãibras. Mas ela ficou lá deitada e recebeu calor, e ficou tudo bem. A mãe estava sentada chorando e a polícia me levou para fora para tomar informações, onde eu a havia encontrado. O marido veio, como você a encontrou? Nós procuramos por todo lado. Todo mundo veio e de repente havia umas 18 pessoas ao meu redor, perguntando como foi o que aconteceu. Eu fiz sinal para se acalmarem, e disse... Não é a mim que devem agradecer, mas a Deus. Eu sou cristão. E então lhes contei a história de como eu estava em casa. As crianças vieram. Eu fui lá e pedi a minha esposa para orar. Como Deus me levou diretamente até ela. Como a encontrei e vim com ela. Eles pegaram meu cartão e pude compartilhar o testemunho. Foi uma experiência muito forte. Lembro-me quando contei isso no Facebook. Acho que foi uma das coisas mais compartilháveis que tive, porque foi realmente incrível experimentar aquilo. Mas se esta garota tivesse caído mais uma vez ou desmaiado, não sobreviveria. Estava cerca de menos 15 graus Celsius com o vento. Ela estava deitada com poucas roupas e molhadas, num lugar difícil de encontrar. Mas Deus me levou, o Espírito Santo me levou até ela. E por causa disso, tive a experiência de salvar uma pessoa dessa forma. Mas sabe de algo interessante? Quando tive essa experiência, não foi tão forte quanto ver pessoas serem salvas. Porque nós trabalhamos para o reino de Deus que é eterno. Estas pessoas, esta garota. Sim, ela foi salva naquele dia, mas se mais tarde não se arrepender, ainda perecerá no futuro. Mas nós agora temos uma responsabilidade de salvar pessoas. Pessoas estão morrendo ao nosso redor todos os dias. E elas morrerão pela eternidade, se não forem salvas. E nós podemos salvá-las do que tem mais valor. O que é mais valioso para você? Você prefere ter uma nova cozinha em sua casa a ver almas salvas? Você prefere ter um carro novo a ver uma alma salva? Em que você quer usar seu dinheiro e seu tempo? Quero dizer que nós não podemos fazer tudo. Não podemos buscar tudo que este mundo busca, e ao mesmo tempo ser bom solo e dar muitos frutos. O que você faz com estas coisas? Quando Jesus chamou seus discípulos, ele queria tudo para eles. Acredito que há pessoas por aí como nós que há alguns anos estavam ali. Nós estávamos enganados. Vivíamos como qualquer outra pessoa porque pensávamos que deveríamos viver como a igreja, como os outros ao nosso redor e não dávamos frutos. Ninguém dava fruto na nossa igreja naquela época. Era assim. É assim em muitas igrejas hoje. Muitas igrejas nunca veem pessoas serem salvas. Ou somente algumas pessoas salvas. Mas quando nós mudamos e entregamos tudo para Cristo dizendo, você pode ficar com tudo. Eu farei exatamente tudo o que nos disser para fazer. Nós viveremos uma vida simples, faremos o que você disser. Então tudo mudou na nossa vida. Por um momento, foi como se Deus nos pegasse de novo em nosso período neste solo e nos tornamos aquele, onde colhemos muitos frutos. Onde você está? Que tipo de solo é você? Quero lembrar tudo o que você ouviu agora na Escola Pioneira. Você ouviu o ensino em 20 lições. Você ouviu o que Jesus nos chamou a fazer, você leu em suas palavras. Alguns de vocês dirão, tudo bem, foi legal. É como se Satanás viesse e imediatamente roubasse tudo o que você aprendeu. Você não será mudado, não agirá, e será só isso. Você será este solo, que não dá frutos. Outros de vocês dirão, sim. Isso é o que eu quero. É o que desejava há muitos anos. Uma reforma da igreja. Vamos lá, vamos fazer. E assim que você começar a ir contra o sistema da igreja, contra os óculos religiosos que as pessoas usam, e começar a viver diferente, as pessoas com óculos dirão, ei, quem é você? O que está fazendo? Não, não. Nós sempre fizemos desse jeito. Você não pode começar a fazer de outro. Você não pode batizar pessoas. Você não é pastor. Não, você não pode fazer isso ou aquilo. E você experimentará muita perseguição. E muitos de vocês, por causa da perseguição da igreja, da família, das pessoas ao seu redor, o ensino da Escola Pioneira não mudará a sua vida. Eu espero, é claro, que todos vocês deem bons frutos. Então alguns de vocês a receberão, mas pela perseguição não vão querer pagar o preço. Então você aceita, vai e continua fazendo as coisas que sempre fez. E isso não mudará as coisas, não dará frutos. Outros de vocês dirão, sim, isso é o que faremos. Mas então percebem que não tem tempo para isso. E se você precisa criar mais tempo, você terá que se colocar no lugar onde precisará viver com menos dinheiro, ou ganhar dinheiro de forma diferente, de forma a criar mais tempo. Se você quer o melhor dos melhores, você precisa trabalhar e pagar por isso. Muitos de vocês dirão que custará muito viver diferente. Estou disposto a dizer adeus às férias de verão, e em vez disso sair em missão e focar no reino. Muitos dirão que não, que desejam outras coisas ao mesmo tempo. E por esse anseio por outras coisas, porque quer viver como o resto do mundo, não irá mudá-lo, não irá colher frutos. Mas creio também que este ensino irá cair em bom solo. Cairá em você, que recebe. Você não tem medo da perseguição ou quando ela vier. Você apenas continua, porque você lê que Jesus disse que se perseguiram a ele, também lhe perseguirão. Então você sabe que faz parte de servir a Deus. Você não tem medo porque sabe que faz parte de ser discípulo de Jesus. A perseguição faz parte disso. Você não tem medo de pagar o preço. Você não tem medo de abandonar tudo. Por quê? Porque você veio nu a este mundo e sairá nu dele. Você não pode levar nada consigo ao céu. Você tem que deixar para trás. São apenas coisas mortas. Não são importantes. O que é importante? São vidas, almas. Você tem esse anseio por Deus e por almas, e você fará algo a respeito. Tenho certeza que você dará frutos porque é isto que a palavra está dizendo. Acho que devemos falar disso que Jesus está dizendo aqui. Não devemos levar para o lado pessoal quando as pessoas se afastam. Não diga, talvez eu deveria comprometer-me e fazer algo a respeito. Não. Isso é o que a igreja tem feito hoje. A igreja hoje, em muitas formas, é um grande comprometimento. A igreja hoje está comprometida, onde eles tentam de tudo para manter as pessoas longe da perseguição. Não, você não precisa fazer isso de forma tão radical. Vamos lá. E mantenha as pessoas longe. Não, não lhe custará nada para seguir a Jesus. Podemos apenas vir aqui e tudo bem. Pagaremos um evangelista para fazer, e você poderá viver sua própria vida. Isso é o que temos feito. E não dá frutos. O que tenho feito nos últimos anos é espalhar a mensagem a muitas pessoas. Muitos experimentam isso. Eu não levo para o lado pessoal, é parte do reino de Deus. Outras pessoas experimentam que vão crescer. Mas então a perseguição vem da família e amigos, e eles se afastam. Eu não levo para o lado pessoal. Eu não vou atrás deles dizendo, tudo bem, você não precisa pagar o preço, não tem que ser assim. Não. Porque é assim que o reino de Deus funciona. Jesus nos alertou sobre isso. Outras pessoas ficam conosco por determinado tempo, e parece que eles são bons frutos e muitas coisas acontecem com eles. Está crescendo, realmente crescendo. Mas então eles não têm tempo, arrumam um novo emprego, onde terão que trabalhar mais horas por semana para fazerem isso e aquilo. E de repente você não os vê mais. Não levo para o lado pessoal. Eu só quero focar no que Deus me chamou. Eu quero dar frutos. Eu quero ser bom solo. Quero encontrar aqueles que são bom solo, aqueles que darão frutos. Quero investir tudo o que posso neles, porque sei que quando fizer isso, darão 3.000, 6.000 ou 10.000% de retorno. Isso é bom solo. Mas nem sempre podemos ver quem é bom solo sem que passe um certo tempo. Mas quando você realmente vê um bom solo, invista nele. Isso é o que Jesus quis dizer sobre encontrar uma pessoa de paz. Vá, espalhe a semente por todo lugar. Pegue sua semente, a palavra de Deus, e espalhe por todo lugar. Tocará o coração de algumas pessoas, mas dirão que não é para elas, como se Satanás roubasse isto. Outras pessoas receberão e se alegrarão, mas ao mesmo tempo a perseguição vem. E verão que isso não é para elas pois não querem pagar o preço. Outras pessoas receberão mas não anseiam por isso, por causa das riquezas deste mundo são enganados. Mas lá haverá pessoas que darão frutos. E aquela pessoa dará muitos frutos. Acho importante terminar este estudo porque falamos de muitas outras coisas. Não sei que solo você é. O tempo mostrará. Mas você sabe o que precisa tomar cuidado, perseguição e riquezas, o anseio. A cobiça por outras coisas deste mundo. Mas não deixe que a perseguição impeça. Não deixe que o anseio por outras coisas lhe impeça de dar frutos. Se você continuar, dará muitos frutos. Não mudará apenas sua vida, mas também a vida de muitos ao seu redor. Era o que queria compartilhar desta vez. Não queria torná-lo muito longo porque você ouviu muitas coisas. Agora precisa decidir onde você está em sua vida. Precisa ser bom solo. É o que Deus quer de nós. Deus quer que todos nós demos bons frutos. Em certos momentos precisamos ir contra algumas coisas para ser bom solo. Talvez esteja num período onde você ama as coisas e Deus está trabalhando em você. Você precisa vir a um ponto onde as coisas não têm valor algum para você. Esta é a maneira que o Espírito Santo está trabalhando. Nos alegramos por termos passado por um deserto há alguns anos porque lá nós aprendemos algo novo. Quero dizer que tudo é sobre uma caminhada com Deus, sobre discipulado. Acredito que a escola pioneira pode lhe ajudar no próximo passo e viver a vida que Deus tem para você. Agora é a hora de agir. Eu te encorajo a pegar os próximos 2 meses, como falei da última vez, e então começar a agir. Mostre que você é bom solo, mostre que você dá frutos. Faça algo a respeito da mensagem que recebeu na escola pioneira. Espalhe a todas as pessoas que conhece, e permita ver a reforma da igreja. Tenho minha esposa aqui, que tem cantado. Temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que foram abençoadas por suas canções. Como família, queremos lhe agradecer por suas orações e apoio a Lene e a mim. É um trabalho pioneiro que fazemos. Precisamos que você continue nos apoiando e orando por nós, porque juntos podemos ver uma mudança no mundo todo. Queremos lhe agradecer agora, enquanto terminamos este vídeo. Vamos empacotar tudo aqui e nos mudaremos para uma nova cidade na próxima semana. Vamos começar uma base, uma plataforma, e fazer muitas coisas lá. Na próxima vez que nos ver, muitas coisas terão acontecido em uma nova cidade. Muitas coisas novas acontecerão. Você receberá um boletim informativo da Escola Pioneira. Se você ainda não assinou, porque sei que muitos seguem a Escola Pioneira mas ainda não se cadastraram, então vá ao site da Elestia Reformation e assine. As pessoas podem sempre se inscrever. Porque quando se inscrever, receberá informações das novidades que acontecerão. Então queremos apenas dizer adeus, e agradecer por tudo. Que Deus te abençoe e nos vemos por aí. Tchau.